Aconteceu na manhã de sexta-feira, na sala de gestão da 6ª SDP, a última entrevista coletiva do ano do delegado Marcos Araguari de Abreu, responsável pela Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu. Na ocasião, foram apresentados os índices de homicídios do ano de 2013 e tabelas comparativas com o ano de 2012 e anos anteriores. Segundo o delegado, houve uma redução significativa no crime de homicídio em Foz do Iguaçu e um significativo aumento na solução desses crimes pela equipe da delegacia no mesmo período. Em 2012, Foz do Iguaçu registrou 164 homicídios. 88 desses foram solucionados. Em 2013, até a data de hoje, 21, a delegacia registrou 124 mortes violentas, sendo homicídios, latrocínios e mortes em confronto com a polícia. 74 casos destes já foram solucionados. Foram 116 homicídios dolosos quando há intenção de matar. Dois latrocínios, que é o roubo seguido de morte da vítima, um homicídio culposo, quando o indivíduo que o pratica não tem a intenção de matar, e cinco ocorrências de confronto com forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Outra situação que chamou a atenção foi o número de mortes de mulheres. Em 2012, foram 7 mulheres assassinadas. Até o presente momento, em Foz do Iguaçu, o número já é de 11 mulheres vítimas de mortes violentas. Em relação aos homicídios, por idade, Foz teve uma queda no número de adolescentes. 2012, 16 jovens menores de 18 anos assassinados. Até ontem, em 2013, 13 casos de adolescentes mortos. As regiões mais violentas, segundo o delegado Marcos Araguari de Abreu, continuam sendo as mesmas de 2013, alternando a liderança no número de assassinatos. A região do Parque Morumbi, Portal da Foz, do bairro Três Lagoas e da região da Grande Porto Meira. Embora o cenário dos crimes contra a vida seja basicamente homogêneo na cidade, crimes registrados de maneiras semelhantes em quase todos os bairros e geralmente motivados pela mesma propulsão, ou seja, acerto de contas ou então dívidas de droga. Ainda foram apresentados os números de conclusão de 513 inquéritos relatados com autoria e recuperados arquivos de casos antigos. 252 ordens de serviço foram cumpridas pelos policiais da delegacia, sendo que 45 pedidos de prisão ou busca e apreensão de menores infratores foram solicitados. 7 prisões foram feitas em flagrante delito. 36 prisões no total de 74 casos elucidados é considerado um número a comemorar. Os índices de elucidação e prisões da Delegacia de Homicídios estão praticamente 195% acima da média nacional de melhor índice registrado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.